rádio que eu ouvi. Foi no rádio que eu ouvi. Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio! Uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Rádio Londrina, neste horário, abre espaço para retransmitir o programa A Hora Milagrosa. Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Constantemente nesta igreja está. convidamos os prezados ouvintes e internautas da Hora Milagrosa para que venham participar de reuniões que são realizadas na sede da Igreja Apostólica. A partir de agora, a Rádio Londrina apresenta... Jornal da Londrina. Oferecimento Bela Terra, a sua loja de produtos naturais em Londrina, na Avenida Paraná 93A e na Rua Goiás 1136. Bela Terra, produtos naturais. Fone 3354-2677. Bela Terra, produtos naturais. ZYJ 214, Rádio Londrina AM 560, a primeira do seu rádio.